Salvador, bom dia, voo no 0186, passa 180, com a Eco. Bom dia, voo 186, vou separar 2000 pés, com o 0104, vou direto Duna. Voando na Pro de Duna, 1014, ajustado para 2000 pés, voo no 186. 5-1-0, posicionamento. 3152, autorizado, reporta táxi. 3152. Motora está 3520. Então 3152 chamou a torre, confia. 3520. 3520, prossiga. Vamos jantar essa frequência. Então 3520 confirmando a frequência? Para a autorização. Qual seria o destino do TAM 3520? Aracaju, acho que ele acordava no 1-0. Nível 1-0, ainda não possui o plano do sistema, vou checar e assim que eu obtiver eu chamo para a copa, ok? 1-0 será coordenado. Obrigado, hein? Mas você não tem um pouquinho mais cedo. Gente, assim que eu obtiver o plano eu coordeno 1-0, ok? Obrigado. Estabilizando na ILS, Gol 1-8-6. Gol 1-8-6, complexo final, chame torre 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, Gol 1-8-6. Torre Salvador, bom dia, Gol 1-8-6, meia milha para o externo, está estabilizado. Foi Alô, 18 no meio, bom dia, cheque 30, autorizado, pistão no zero, vento uma centena, meia dúzia, nós. Achou e travou, colou no 8 no meio, livre pouso. Tan 3152, pronto, táxi, Altera Natal, autonomia de 0229, POB 158. 3152, táxi via Pátio, de Alfa até o ponto de espera do No Zero. Ponto de espera reporta pronto, ajuste no 0 no 4 agora. 0 no 4 via Pátio, de Alfa, reporta no ponto de espera do No Zero, pronto. Tan 3152. No meia, no solo 01, no Oliveira via Fox, Tatiana me escuta via Alfa, Juliette 01 no meu portão. Ok, libera Alfa, Juliette, portão 01. No 8 no meia, não se escuta. Tan 3152, ponto de espera da No Zero, pronto. Tan 3152, autorizado. Alinhagem veicular, pistão No Zero, vento uma centena, 9 nós. Ainda cola pistão No Zero, Tan 3152. 52, decolada 05, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, vai lá, 208. 3152. Bom dia, TAM 3152, contato radar, batalha nível 310, vai Cuca. 310, direto Cuca, obrigado. TAM 3520, não escuta? Avante. Já possui o plano, Aracaju 1150, pronto, copo? Irmão. Autorizado Aracaju, nível 1150, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5063 no transfundo. Autorizado Aracaju 150, decola da 10 curva à esquerda Puca, Jamo, direto Aracaju. 208, controle 5063, responde, TAM 3530. TAM 3520 é correto, informação em curso da ECO, reporta pronto para o inspecionamento, portão 5. Sim, da ECO 3520. E o 3520 está pronto já para o inspecionamento. Autorizado, reporta táxi, TAM 3520. Agora táxi. 3152, Sami Centro Recife, 12545, Aterno 12685. 25 a 5, 2085. Zero para o táxi.